tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Solidão do fundo do quintal, tá lá larga, bosta, tudo enfim. Televisão, sensacional. Falso fato, a foto, a ilusão. Quanto novela, calma do celular. Motocicleta, embalo, a ligação. Pra lá de bom, espetacular. O nome dela é Luzes para Trapo. O nome dela é Luzes para Trapo. Rainha da alegria, simpatia, badalê, badalá. O nome dela é Luzes para Trapo. O nome dela é Luzes para Trapo. Rainha da alegria, simpatia, badalê, badalá. Papo Zé Filim, a solidão no fundo do quintal. A tala larga, bosta, tudo enfim. Televisão, sensacional. Afonso Fato, foto, a ilusão. Quando novela, calma do seu ar. Motocicleta, embala, ligação. Pra lá de boa, espetacular. O nome dela é Luzes para Trapo. O nome dela é Luzes para Trapo. Earth to

door of your heart. Only shadows ahead, barely clear in the room. Get to know the feeling of liberation and relief. Far from me. Now when I just used to be high, and you, I have never been had. Light is every time. Now when I turn.